para vos dizer que tudo quanto faço são as coisas que são como eu, simples. Mas sempre com a verdade. Sempre com a verdade. Lutei sempre com a verdade, com a igualdade. Não vou agora elencar por categoria ou por gosto. Gosto de todos. Claro que gosto mais de uns do que de outros, o que é natural. Afinal, sempre elenquei, sempre disse. Lá está a verdade. Obviamente, eu noto que nesta vida é tudo vão. E frágil como os fios de uma teia, porque tudo se esvai pela nossa mão como os simples grãos de areia. E por isso, se as coisas boas não nos marcarem, não ficarem em nós, se o nosso coração não se deixar preencher por estas coisas e o nosso ser, não vale a pena andar. Muito obrigada a todos.